Abrimos as portas do Jardim a Beira-Mar Plantado. Um programa de música portuguesa na Rádio Filispín. Cada semana, um cantor ou cantora diferente. Todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite. Também no site xotamirancos.blogspot.com. Abrimos as portas do Jardim a Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, mais uma vez, na Rádio Filispín, a rádio livre e comunitária de Trasancos, emitindo na 93.9 da FM. No programa de hoje, vamos estar a conversa com Quiné Teles, para falar do projeto Maré. Maré é um projeto criativo, multidisciplinar e multidimensional, que com este disco faz uma homenagem aos pescadores e às comunidades pescatórias de todo o país. Este grupo conta com músicos do calibre de Sara Vidal, Celina da Piedade, Abílio Caseiro, Quiné Teles, Zé Francisco, o Coro da Mútua e a colaboração ainda de José Mosca Rapa. Quiné Teles, o entrevistador deste programa, é baterista e percussionista com uma longa carreira musical, sendo que já fez parte da Brigada Vitor Jara e de numerosos outros projetos musicais, tanto nas áreas da música popular portuguesa como do jazz. Participa também regularmente em trabalhos discográficos de diversos músicos e intérpretes portugueses e toca, ou já tocou, com vários nomes de referência da música portuguesa e internacional, tais como António Pinho Vargas, Fausto Bordalo Dias, Mário Lajinha, Maria João, Pedro Brunhosa, Filipa Paes, Sérgio Godinho, Uxia, Vitorino, Janita Salomé e agora com o projeto Maré. Então, olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a tua disponibilidade por fazer esta entrevista à Rádio Filispín. Sei que imagino que tenhas muito o que fazer e não quero despender muito do teu tempo. Não, não tem problema nenhum. Agradeço eu também. Isto também é bom para nós, sim. Claro que sim. E também quero dar os parabéns pelo disco. Já estive a ouvi-lo E está muito bom, é um disco muito, é belíssimo. Ok, muito obrigado. Obrigado. E então, a primeira questão seria sobre o conceito do disco Maré. Você chama, é um projeto Maré, eu não sei se é o grupo Maré ou... E o que é que vocês dedicam a este disco? São as duas coisas, portanto, isto começou por ser, isto na realidade foi parte de uma encomenda feita pela Mútuo dos Pescadores, que é uma cooperativa de seguradora do trabalho dos pescadores, cá em Portugal, que fez, pelos seus 80 anos, pediram este disco, o disco vem na sequência, mas pediram um trabalho, algo que fizesse, fosse fazer honra, digamos, ao trabalho e à faina dos pescadores, e nesse sentido, então, este pedido foi feito à Sons Vadios, portanto, à Sara Vidal, uhum, diretamente. Exato. E a partir daí fizemos um trabalho que culminou num espetáculo no Cais Marítimo de Alcântara, e fizemos este trabalho. Pronto, para isto, a Sara partiu de uma premissa que me parece bastante interessante, que foi convidar toda a gente que está relacionada com o mar, ou seja, todos os músicos e todos, neste caso, não são só músicos, estamos a falar de um trabalho que tem também videografia e tem também textos ditos por uma pessoa, todas as pessoas estão em zonas marítimas, ou vivem ou são provenientes de zonas marítimas. E eu até posso já, desde já, se calhar, dizer às pessoas que são intervenientes neste trabalho. Já agora aproveitava, assim. Sim. Sim. Portanto, isto temos, os músicos são a Sara Vidal, que toca, canta e toca a harpa, uhum, e é da Nazaré. O Abílio, Caseiro, também da Nazaré. O Abílio Caseiro toca cordofones, toca bandolim, cavaquinho, guitarra portuguesa e guitarra elétrica num tema também. Uhum. A Celina da Piedade é de Setúbal e toca, canta e toca acordeão, como sabemos. Uhum, o Zé Francisco, guitarrista, é de Santa Luzia, que é uma localidade perto de Tavira, portanto já no Algarve. E depois o videógrafo João Espada, portanto, que faz passagem de vigas e tem feito também todo um trabalho, fez também, participou neste trabalho do disco. O João Espada é da Quarteira, também Algarve. E a Sónia Pereira, que faz locução de textos ao vivo e fez também aqui alguns no disco. É de Olhão. Sim, já ouvi. E eu próprio estou de Ilha, pronto, que és já de Ilha, agora. Pois. Exatamente, Ilha, que é aqui ao lado de Aveiro, mas é uma zona pescatória também vocacionada para, especialmente relacionada com a pesca de bacalhau. E é isso, e os elementos são estes. Pronto, fizemos o espetáculo, depois, como o espetáculo correu bastante bem e teve muito boa aceitação, pronto, resolvemos, a Sara resolveu liderar aqui o projeto do disco, E começámos a trabalhar nesse sentido. E pronto, e neste momento temos este livro, disco, que se chama Maré também, como o grupo, como o próprio grupo. Uhum. É basicamente isso. E no seguimento disso, a seleção musical e dos poemas, como é que vocês fizeram essa seleção? Também tem a ver com o mar, pelo que, assim, à primeira vista, como também, que sim, tem tudo, sim, a ver com o mar, não é? Claro, todos os temas, todas as canções são alusivas ao mar. E pronto, temos os textos também da apresentação, os textos que são das várias pessoas que também são nossas queridas, de alguma forma, que é temos o próprio o João Delgado, que foi quem lançou este repto à Sara Vidal, que é o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Mútuo dos Pescadores, depois o Manuel Rocha, que é um colega também ligado à Brigada de Vitor Jara, que é músico e professor, e o Abel Coentrão, que fez aqui também um belíssimo texto, dirigente também e jornalista e presidente da Bindo ao Peixe, uma associação cultural, e é isto. pronto, esses textos. As canções são todas, foram selecionadas, tentámos que fizessem um bolo que abrangesse todo o país e continente e ilhas. Claro que é difícil chegar a todo lado, é sempre uma escolha e é sempre um bocado pessoal, digamos assim, pronto. Escolhemos entre nós, a Sara escolheu algumas, toda a gente participou nessa escolha e pronto, acho que a escolha também foi um bocadinho pelo lado, acima de tudo pelo lado, não só o lado estético e o lado interessante das músicas, mas também pelo conteúdo das letras e o que elas significam. Uhum. E portanto acho que, mas eu sou suspeito, quem sou eu? Pronto. Dizem que está bem escolhido e que são interessantes as canções e pronto, e nada como ouvir para tirar cada um fazer o seu julgamento. Eu tenho algumas canções que, quer dizer, eu acho, assim que me chama a atenção também é que não há protagonismos. Não é só a Sara Vidal a cantar, nem a Celina. São quase todos, né? Cantas tu, canta o Zé Fernando, o Zé Francisco, aliás. Zé Francisco, sim. Canta, sim. Menos o Abílio, sim. Cantam todos. Sim, o Abílio também faz uns coros. Já agora também devo dizer, há aqui uns coros que participaram no primeiro concerto, nesse tal concerto de lançamento deste trabalho, é um coro da própria cooperativa Mútua. Da Mútua. E que acabou por gravar também neste disco. Mas sim, toda a gente participa, eu canto lá, eu canto uma cantiga, o Zé Francisco canta duas, a Celina e a Sara, pronto, são as cantoras... aqui são as quem canta mais temas aqui, obviamente, e alguns em que são participação, cantam as duas, pronto, é de facto um trabalho coletivo, não há aqui um protagonismo, digamos assim, isto é feito para a cantora X ou Y, toda a gente participou com gosto e deu o seu contributo, até porque isto e começou inicialmente por se fazer a partir de uma residência artística. Portanto, os arranjos foram sendo burilados e cozinhados aí, a partir daquilo que já se conhecia, dos temas, e a partir da experiência de cada um, necessariamente. Há uma questão que me vem à cabeça quando eu ouço as músicas cantadas pelos homens, por ti e pelo Zé Francisco, que é, isso tem algum nome, esse estilo, essa forma de cantar, assim tão à português, tão, assim, que não é bem um cantar melódico, é um cantar como a gritar ou a querer dizer algo, a querer avisar de algum perigo, não, não sei como é que descrevê-lo, essa forma assim de... Que lembra-me o Fausto. O Fausto tinha umas canções assim, né? Mas não é o único. Há mais géneros musicais, tipo ranchos, ou que cantam assim dessa forma. Eu não sei se tem algum nome esse género. Sim, isto no caso aqui da Boia de Sentença, a Boia de Sentença é o tema que é cantado pelo Zé Francisco. Isto vem de uma. Isto tem a ver com, como está aqui no texto, como diz o texto, e bem, retrata um motim que se deu na década de 60 dentro de uma embarcação ao largo da costa do Marfim, a reivindicar melhores condições para irem pescar mais ao sul. Isto é uma letra que é quase um repentismo, parece quase às vezes um cantar ao desafio, porque isto de facto foram momentos terríveis, tanto eram, como podes calcular, toda a pesca antigamente era muito mais difícil, não só a que está tratada aqui, mas toda a pesca, inclusive a pesca do bacalhau, e isso aqui eu conheço, era tudo muito duro e muito mais perigoso do que é atualmente. E portanto, esta letra aqui da Boia de Santana, a Boia de Sentença, retrata bem isso. O Zé Francisco canta isto quase como, nem é bem cantar, é mais falado. Pois, é isso. É um bocadinho, é uma cantiga que diz que acima de tudo, é quase um rap, isto parece quase um rap. Tu comes corvino e bom pargo, e eu como charrinho pio, e tu bem vestido e calçado. E eu rotino cheio de frio. De manhã, ao nascer do sol, mandas a tua criada trazer-te uma cesta aviada de tudo quanto é melhor. E eu estou cada vez pior. Ando feito um escravo em cima do mar salgado. Só como o que tu não queres e gozas de boas mulheres. Comes corvino e bom pargo. E quando à terra regresso, tu queres-me logo enganar que o peixe que me queres comprar vendes pelo dobro do preço. Por isso eu entristeço de ver que sou enganado. Ir à Boia de Santana tinha a sentença rezada. Essa boia de sentença que por mim foi batizada. Quem me rezou a sentença foi o meu patrão ratado. Tem mesmo cara de fome e tem o nariz furado. Pois lá na caixa de farmácia, aos senhores vou contar, até lhe acham graça. Pôs-me um pouco de algodão e ainda aqui contada. Pôs-me umas gotas de álcool, mercúrio não me deu nada. Ir à Ilha das Bananas são muitas horas pelo mar. Tudo pode acontecer, pode vir bem ou vir mal. Pode gente adoecer ou apanhar temporal. Onde os patrões se opuseram, esses homens nem falaram. Lá foram para a sentença, foram e nem piaram. Esses que vão para a sentença vão porque são obrigados, mas a mim não mandam eles, comigo estou enganado. Tanto que eles diziam, nada os via fazer. Essas palavras serviam para outros homens se perder. Garganta de roxinóis com olhinhos de aldrabões, dentes de mentirosos e boca de trapalhões. Se opuseram esses homens de falar, lá foram para a sentença, foram e nem piaram. Esses que vão para a sentença vão porque são obrigados, mas a mim não mandam eles, comigo estão enganados. Tanto que eles diziam, nada os via fazer. Essas palavras serviam para outros homens se perder. Garganta de roxinóis com olhinhos de aldrabões, dentes de mentirosos e boca de trapalhões. Ok. Na outra cantiga que eu canto aqui, que é a única, que é na realidade chama-se é um falsete de Espírito Santo, que é, que é um estilo que existe nos Açores e que é cantada nas festas do Espírito Santo, pelos foliões, chamam-se foliões Espírito Santo, normalmente são grupos, três pessoas, são grupos informais, e o canto é um canto quase gutural. É algo que é assim, não tem uma componente melódica muito definida, é qualquer coisa que também transporta um bocadinho para o lado mais ancestral do canto, e neste caso também a própria letra fala disso, que é quem disser que o meu barco tomba, não é? Sim, exatamente. Isto é, a canção fala da persistência e da dureza da faina, não é? E é isto, é uma cantiga rude, é uma cantiga que fica interessante, precisamente por esse componente mais arcaico, quase mais humano, e que também acaba por nos transportar àquele ambiente da pesca e dos perigos, e ao mesmo tempo isto tem um lado cómico também. Quem disser que o meu barco tomba, pois manda que zomba. Que zomba, isto é, estão-se a rir de nós, mas o meu barco não tomba, ou seja, tu quase que endeusas a tua embarcação, não é? Há uma personificação, uma humanização do teu trabalho, neste caso da embarcação, que não vai ao fundo de maneira nenhuma, nem que venha uma borrasca, nem que venha um grande temporal. Este lado é interessante, eu pelo menos identifico-me muito com este, e acabo por dizer que o meu barco é meu amiguinho, não é? Barco, a minha embarcação não vai ao fundo, portanto é a minha amiga. Tem esse lado muito curioso. Sim. O mestre, concentrado, espera. A bordo não se respira. E dir-se-ia que os outros barcos também andam na ponta dos pés. Silêncio e estrelas. Cada vez mais estrelas. O mestre não é apenas um observador. É um bruxo. Para largar a rede é preciso saber não só onde está o peixe, e o mestre adivinha o cardume, mas calcular de antemão a qualidade e quantidade de sardinha que se vai tirar no lance. Quantos barcos, mestre? E ele responde logo: 2, 4, 5. Hey. Quem disser que o meu barco que tomba, pois manda que zomba, lá ao sair da Bahia. O meu meu barco não tomba nem zomba, não tombou nem tombaria. Quem disser que o meu barco que tomba, pois manda que zomba, lá ao sair da baía. Meu barco é meu amigo. Ela quem disser que o meu barco que tomba, pois manda que zomba, meu barco é meu amigo. Meu barco é meu amigo. É lá quem disser que o meu barco que toma, pois manda que zomba. Meu barco é meu amiguinho. O meu barco não toma nem zomba. Meu barco anda direitinho, lá ao sair da baía. Quem disser que o meu barco que tomba, pois manda que zomba, não tombou nem tombaria. Nós vamos ter viração. É lá quem disse que o meu barco que toma, pois manda que zomba. Nós vamos ter viração. Nós vamos ter viração. É lá quem disse que o meu barco que toma, pois manda que zomba. Nós vamos ter. E essa é uma letra dos Açores, disseste, né? Essa a tua, sim, a canção que tu, sim, cantas, é que não sei. Vocês têm aqui canções tradicionais de várias zonas, todas ao lado do mar. E depois tinha algumas algumas de recolhas de personagens. Temos que... uma também da Madeira. Temos uma da Madeira, que é um, tem um lado mais contemporâneo também, é, que é a Cantiga do Mar. Há duas canções do José Afonso. Uma delas não conhecia, aliás, nem tenho. A Canção do Mar, essa não canção a conheço. A Canção do Mar não a conheço, okay. Original, essa não. A outra, okay. Sim. A outra, sim. A Tenho Barcos, Tenho Remos, sim, essa sim. Ok, sim, eu penso que essa é mais conhecida. A Canção do Mar é mais antiga, daqueles primeiros discos do Zeca. É menos conhecida, acho eu, sim. Isto é do Cantares do José Afonso, do EP Cantares José Afonso, edição de 1964. 64, pois é, se não tenho, não tenho foi, tão antigo, não. E foi censurada, né? Esta primeira edição foi censurada. Aqui fala precisamente do tema evocado num cenário tanto simplista do Casino da Figueira da Foz, vive de uma valorização puramente sonora que lhe é dado pelo acompanhamento e pela repetição cadenciada da palavra mar. Pronto. E a dificuldade consistiu em fazê-la passar ao plano abstrato como um elemento omnipresente no espírito do cantor, fora do ambiente convencional para que foi criada. Isto é o próprio José Afonso que fala nos cantares. É interessante, sim, é uma isto não fala, esta canção do mar é um quadro, para mim é um quadro belíssimo. Uhum. do mar, da própria da imagem que temos do mar e dos perigos e da grandiosidade do mar, não é? Gosto de todas as canções aqui, sou um bocadinho suspeito, acho que funcionam exato, bem. Tens que gostar. Olha, e já agora... Tu, além de tocares percussão, também emprestaste o teu estúdio e também fizeste produção musical e masterização e gravação, sim. É verdade? Que tal foi? Sim, já sim. Tens experiência nesse campo, na verdade? Algumas, sim, tenho feito alguns trabalhos, sim. Aliás, estou neste momento aqui no meu estúdio caseiro, que se chama Sótão da Velha, que é por cima. Sótão. Uhum. É o vosso ático, salvo erro. Eu sou português, mas sim, é verdade, aqui na Galiza o sótão é a parte de cima da casa, não a parte de baixo. Não, é o contrário. Espera, agora estava a confundir. O sótão é o sótão em Portugal é a parte de cima e aqui na Galiza é a parte de baixo, exato. É a parte de baixo, né? Aliás, é curioso, porque há várias coisas. É como dizer que é espantoso. Nós, quando ouvimos uma coisa incrível, dizemos que é espantoso. E vós, falsos amigos, há muitos. É algo de fugir, não é? Sim. Mas sim, estou aqui no sótão da velha e sim, vou fazendo, neste caso. Toda a gente gravou aqui, exceto já agora o coro da Mútua, foi gravado em Lisboa no estúdio do onde trabalha o Mosca Rapa também. Aqui o coro da Mútua foi gravado. Gravou ele que gravou. Sim, Mecânica Celeste em Lisboa. O resto foi feito aqui e fiz o sótão tem um bom som, acho que sim, e acho que toda a gente ficou. Ninguém se queixou muito aqui dos músicos, portanto acho que toda a gente ficou satisfeita. Sim, fiz acho a captação, a mistura e a masterização, sim. Foi tudo feito aqui. Pois é, e sobre concertos, além do concerto da apresentação, vocês também tinham dado mais algum concerto? E eu acho que vi algum na internet que foram dar não sei se era em Faro, acho que era em Faro, se não me engano. Foi na Lagoa. Lagoa, foi na Lagoa, foi há cerca de um mês. Lagoa, sim, que é Algarve também, é perto de Faro, sim. Aliás, uma boa parte dos concertos que já fizemos foi para aqueles lados. Fizemos em Tavira, fizemos em Olhão, fizemos em alguns sítios, sim. Fizemos na Quarteira, sim. E temos agora um também em setembro, salvo erro, setembro, no dia 7. Em Vila Nova de Famalicão, já aqui para o norte, portanto. Uhum. Sim. Vamos tendo assim. Mas Famalicão, que eu saiba, não tem mar. Não está enganado. Vila Nova não. De Famalicão é próximo. Não está longe, não está longe. Dá por ser. Aliás, este trabalho, apesar de ser vocacionado para o mar, pode e pode perfeitamente ser apresentado em qualquer circunstância, porque evidentemente, tem um lado não... universal, né? não há impeditivo nenhum de se fazer qualquer tipo de espetáculo numa zona que não seja a zona marítima. Não é exclusivo do mar, eu realmente pensava que não. Vocês estavam dirigidos a vilas ou terras que estivessem ligadas ao mar, mas vejo que não é obrigatório, não é um requisito obrigatório. Naturalmente, havendo zonas piscatórias, autarquias de repente é mais fácil, se calhar, conseguirmos fazer algum concerto aí do que noutros sítios no interior à partida, mas não há qualquer impeditivo de fazer concertos, seja onde for. Não há. E aqui a Galiza, tenho a pensar, tem algum plano para vir a Galiza tocar? Ou para já eu não há nada? Eu gostaria muito. Eu penso que a Sara tem feito, aliás, tenho a certeza que ela tem feito esforço nesse sentido, mas para já não temos nada. Tenho muita pena. Eu gostaria muito de ir aí à Galiza fazer este concerto. Nós também. Espero que sim, consigamos. E eu estou aqui numa associação e vamos ver se entramos em contato convosco para vir aqui tocar, a ver se há possibilidades disso. Okay, temos de falar mais concretamente sobre tudo o que envolve os concertos e podemos tentar agendar alguma coisa assim. Ok. Sobre o desenho da capa do disco, que também acho muito bonito, isso é da estar em nome de Marcos Paulo, Marcos Porto, sim, é excelente, o design é belíssimo, é uma coisa que eu adorei logo à partida. É, parece uns vitrais. Sim, é maravilhoso e tem este lado estilizado que eu acho que corresponde a uma boa parte do disco também. E acho que foi muito bem conseguido mesmo. Está toda a gente muito contente com os desenhos. Né? Os desenhos são belíssimos, são sim senhor. Não só da capa, mesmo os interiores também, os pescadores. Sim, tem vários então, desenhos no interior, sim. Sim, são muito bonitos, são sim senhor. São Marcos Porto, excelente, excelente gráfico. Pá. Olha, e o CD, vocês vendem CD e vendem também nas plataformas digitais, imagino? Sim, sim, sim, está tudo, quem quiser só os, hoje em dia, infelizmente já não se compram muitos CDs, e por isso também o formato do CD livro, é que fica mais atrativo, sem dúvida, pois. Mas temos todas as versões das músicas em versão digital, sim. Estão disponíveis, quem quiser fazer o contacto, contactar Sons Vadios. Sons Vadios, sim. Eu vou pôr também um link na página, quando eu editar este áudio, vou pôr o link para onde podem aceder à vossa página. Se quisesse fazer uma pequena apresentação de um tema ou de dois, para depois passar a seguir a música, fiquei a fazer uma pequena apresentação, certo. E eu passo o tema a seguir. E isso em dois temas, mais ou menos. Sim, está bem, está bem. Temos então o single que temos neste momento, que é a primeira música do disco, que é o Toma Lá Da Cá, que é uma melodia muito, muito disseminada em várias zonas do país, com algumas variações, como acontece muito na música tradicional, como sabes, variações tanto na música como na letra, não é? O arranjo aqui está inspirado na interpretação do arranjo folclórico do Tamar da Nazaré, mas tem quadras populares de cancioneiros diferentes, cancioneiros tradicionais portugueses diferentes. Pronto, e este é o Toma Lá Da Cá. gosto da Tau Tau também. A Tau Tau, por exemplo, pode ser essa. Tau Tau também, bonito. Queres o Tau Tau Tau? Certo. Sim, sim. O Tau Tau Tau, vou aqui buscar também, é uma cantiga de Ilhavo, é daqui de Ilhavo, que foi adaptada. Foi adaptada de várias maneiras. Pronto, a curiosamente, já agora digo que no espetáculo, que tem um vídeo a passar, antes da introdução, antes de fazermos esta cantiga, há uma introdução com um vídeo da senhora que canta esta cantiga, que serviu, portanto, de recolha, e depois fazemos nós a nossa versão. Portanto, isto é uma canção popular da Beira Litoral, Trabalho, canção de Trabalho, portanto, vai daqui de Ilhavo a Águeda, portanto, a localização é relativamente limitada nesta zona. É entoada, é cantada coletivamente por mulheres que trabalhavam nas antigas fábricas das secas de bacalhau, portanto, cantavam esta cantiga enquanto estavam a virar o bacalhau no processo da seca. Pronto, ainda hoje, havendo aqui alguns grupos folclóricos da região que incluem este tema. Claro que hoje já não se faz a seca de bacalhau tradicional. Agora, se calhar, já se faz, não tenho bem a certeza, por acaso. Isto é, a seca de bacalhau, eu lembro quando era miúdo, via o bacalhau ali aqui perto, aqui de onde eu estou neste momento, a secar ao sol. Agora esse processo, como é muito demorado, agora é tudo muito mais industrializado, penso que já não acontece. Mas pronto, isto é a cantiga, o tal, tal, tal, que é a Sara Vidal que canta, começa, tem uma primeira parte, que é uma toada relativamente lenta, e depois passa uma coisa que é quase tipo uma mistura de fandango com um ritmo cabo-verdiano. Tem ali uma coisa ali de world music, se quisermos, e que vai quase que transporta a cantiga da imagem das mulheres que estão a secar para os companheiros, para os maridos que estão na labuta, no mar alto. Pronto, tenho um bocadinho essa imagem, a imagem que eu tenho dessa cantiga é um bocado esta. Pronto, e é isto. Tal, tal, tal é esta cantiga. Bacalhau. Exatamente. Portanto, aqui no meu programa eu sempre dou umas palavrinhas à Palestina, à situação da Palestina. Não sei se queres dizer algo à situação atual que se vive na Palestina, ou se... Sim, com certeza que sim. Tenho toda a minha simpatia por este povo que está absolutamente humilhado e massacrado numa situação que é inaceitável, por razões óbvias. Nem sequer há que ter qualquer lado... não há qualquer desculpa para o que se está a fazer neste momento. Não há qualquer aceitação possível, nenhuma, não é? Seja por que motivo for, não é? E muito menos com motivos, por razões nem religiosas, nem políticas, nem coisa nenhuma. Aquilo é uma usurpação pura e simples de algo que, aliás, sempre houve essa tentativa, como se sabe, não é? De usurpação desse terreno, e tudo o resto só é areia para os olhos que tentam atirar às pessoas, não é? Não há dúvida. É um Estado que tem todo o direito de existir, um povo que tem todo o direito de existir e de estar no seu lugar e de ser dignamente reconhecido pelas pessoas. E só posso lamentar o que está a acontecer. E espero que de alguma forma isto consiga ser ultrapassado, apesar de toda tanta desgraça que tem acontecido até agora, não é? Dizes bem, de alguma forma, porque não se vê nada assim à vista. Eu, pelo menos... O princípio seria um cessar-fogo imediato, isso sim seria o início. Sim, claro, isso era essencial, não é? Mas a partir do momento que a gente sabe, né, está documentado que o primeiro-ministro israelita nunca quis, ele próprio disse, isto para evitar uma solução de dois Estados, temos que financiar o Hamas, está tudo dito, não é? O que é que se pode, que desculpa é que pode haver... Para o governo israelita fazer o que está a fazer. Não há qualquer desculpa possível. Não há, né? Nenhuma. Não, portanto, a única coisa seria mesmo o mundo todo poder se unir, só que infelizmente a gente sabe quem domina nestas coisas e quais são os interesses que estão por trás disto tudo, não é? Portanto, pelo menos é triste. Mas... Temos que defender o que é defensável e sancionar e condenar os que têm que ser condenados, que neste caso é Netanyahu e o governo de Israel. E acima de tudo é importante que as pessoas não fiquem caladas, que se manifestem e continuem a fazer publicações no Facebook e a manifestar-se contra o que está a acontecer, não é? Isso é o mínimo dos mínimos, claro. Porque é o mínimo e deve-se pensar sempre que isso pode ajudar alguma coisa, não é? Para além de tudo o resto que se pode fazer, a donativos que se fazem, as pessoas estão a morrer à fome, crianças, a população toda a morrer à fome, é inaceitável, inaceitável. É isso mesmo, Kiné. Olha, agradeço estas palavras e agradeço todo o trabalho que vocês tiveram com o Projeto Maré e quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade e dar-te parabéns mais uma vez pelo disco. Ok, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, muito prazer e até uma próxima vez. sem ter fundo. Ó mar alto, ó mar alto, ó mar alto sem ter fundo.